para 117? Afirmo. Reporte curto final 17, agilizando na medida do possível, altímetro no 0 no 8, para cheque o vento 190 graus com 08 nós. Temos uma aeronave da Trip também na aproximação, na longa final aí para 10. Apenas para não evitar pouso simultâneo, ok? Positivo, está encostando o máximo aqui, o papel até dela. Machado travado, 17, Papa Romeo, Papa Alta Delta. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, pistão 17, o vento 160 graus, 07 nós. Papa Alta Delta, ciente, pouso autorizado. 86, obrigado, bom serviço. Curva Novembro, assim que possível, estimado para o pouso. 1438, estimado de pouso, terceiro de freio, 7,9 Novembro. 1438, reporte assistido 085. Trip 5414, estabilizado no localizador. Confirmando 5414 da Trip? Afirmo, estabilizado no localizador, trem baixo travado. Sente com a aproximação, aguardando autorização de pouso, Trip. Prosseguindo, aguardando o Trip. Tá livre, ingresso a Juliette, portão 3. Após o Xané, desingresso para o 3, vou no Hotel Delta no solo de Salvador ao 05, a intenção é parte 5. Ativo, back-back salvado. Afirmativo, reporte livrando. Estará livrando o Hotel Delta. Trip 5414 no 4, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 170 graus, 05 mais. Informo homens na lateral direita da pista, na área gramada, não vai interferir, ok? Ok, gente, livre pouso, observará trabalhadores, Trip 5414. Acho o Índio Alfa, 1098.0. Obrigado, bom dia. 6250, após o Conchané livrar o setor da Juliette para ingressar para o 02. Após da companhia, ingresso para o 02, 6250. 0903, já possui nossa comunicação? Tiva BT, ponte quando pronto para o táxi, o Lima Filho Bravo. Pronto para o táxi, já quando é pistado. Tô ciente. O Papa Romeu, Papa Hotel Delta, ligou a pista na frente. Ciente, Papa Hotel Delta, até a próxima, estamos na frequência livre. Corre, Lima Filho Bravo. Lima Filho Bravo. Reporte no ponto de espargo, na linha de parada da Taxi Papá. Torre 39, bom dia, ponto de parada 90, pronto. A Lima tem capacidade 90, 6309. Decimal 9, seu solo foi 08, bem-vindo, até daqui a pouco. Tá. A rota outra zona 10, pista 90, curva direita, gente, saída da El, liga, grid, controle 1208. Transponder 5565, Bruno 93. Autorizado, Guarulhos 360, dentro da zona 10. Demanda 1-0, curva direita, da El, liga, após grid. Controle 1208, transponder 5565, gol 193. Correto, portão 4, chame pronto, 1983. É, camarada. Solo, trip 5414, livrou. Trip, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue via Alfa, reportará antes da Juliette, trip. O nono da Oceaneta em livre decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 08 nós. Decolagem 90639. O Lima Quilo Bravo ingressa via pista, em direção à cabeceira 35, reporte livrando na Lima, o Lima Quilo Bravo. Via pista, vai ingressar na cabeceira 35, Lima Quilo Bravo. Afirmativo, só para sua informação, não temos tráfego para pouso na pista 97. Isso, obrigado. Sua esquerda é Mota 14. Esquerda é Mota 14, trip. No 3 e 1 da Oceaner, decolada US 1-1. Chama agora o controle 120, décima 8, bom voo, bom final de semana. 08, obrigado, bom final de semana. Bom dia, 631 decolado, passa na 100. 6311, subiu mantenha, 360, saída da El. 360 na El, possibilidade de cuidar na prova de brisa? 631, autorizado, proa de Leda. De Leda, 639. Mantenha, subiu o mantenha no BQS6, o corredor Veracruz após o corredor Interlagos. Após Veracruz, Paripe, para ingresso no Interlagos. Tem o código 037 no BQS6, Golf Kilo Oscar. Cruzamento do pátio, o Lima Kilo Branco. Afirmativo, chama o solo 1219 para este cruzamento. Obrigado. Solo, bom dia. Voltando Lima Quilo Bravo, o cruzamento do TAC. Lima Quilo Bravo, prossegue via pátio. Índia Alfa até o ponto de espera. Quando pronto, ponto de espera 18,5, ajuste no 098, uma boa viagem. Obrigado, bom dia. Está presente, metro e globo. Confirma mensagem, metro e globo. Afirmativo, Trois de Bridge. Trois de Bridge, muito obrigado. Power, Papa Tango, Mike, papapá. Request engine startup in front of the AL Star Hangar. Ok, report to anywhere to text Mike, papapá. Report to text Mike, papapá. Torre, é o Lima Telegram? Lima Telegram? Lima Telegram, Brasília? Está na sua escuta, próximo ponto de espera está pronto. Tira até a esquerda, Lima Telegram. Isso. Vamos manter um ponto de espera por gentileza, temos uma vitória, um veículo liberando na taxa, ok? Está liberando na pista. Pelo Bravo ali, mantém capsula no zero. Tem uma capsula no zero. Bravo, tem livre decolagem, pistão no zero, o vento 170 graus com 0,62 nós. Salvador, Gol no 983, posição 04, pushback, acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi, Gol 983. O Salvador é o papapá, Mike, bom dia. Mike, bom dia, prossiga. Ok, está estacionado no Pai Zero, tá? Para acionamento com a Fora do Ano. 251, alternar, 1-3325. 251-3325, bom dia. 0-18, bom voo. 08, bom dia, obrigado. Controle, o transponder é o... 0121 Mike. Ok, 0121 128 1186, decola da 17, pro a norte, 510 com 03 a bordo. 0114 transponder Mike, 510 com pro a norte, chama a torre 18612, acionamento táxi de decolagem. O ajuste 1098 Mike. Bate o 5, confirma? Via, pô. Passando o padrão 0114. Ok, 0114. Copiado, vou ver a trocar ali, frequência, vai trocar reportar a decolagem. Alô? 1397, quente da Juliette, nível 380 para Congonhas. 1397 para Congonhas, aguarde a cota, é o ajuste 1098. 1098, aguarde a cota. Sente Mike, Mike Golf, Mike Report pro táxi. Papa Papa Clear Taxi, we point when you're ready at the hold point. At the hold point, contact again, Altimus 7108. New contact, hold in point, Mike Papa Papa. Para o táxi do 1983, turno 16 a bordo, 338, alternando galeão. 1983, direita, ponto de espera 186, o ajuste 1098, vou ver. 1098, direita, ponto de espera 186, vou 1983, boa. Brasília. Precisa curvar a direita na fila 240 para livrar a formação, senhor? Pode desviar da formação daqui do Bravo após, quando possível. Coral. Obrigado. Controle, bom dia. Gol no 260, quente da Juliette, livrou no 90, 150. Bom dia, no 260, desce ao 50 na frente de etapa. Pro aqui? Etapa. Etape ao 050, Goro 260. Afirmativo, Golo 983, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Temos uma viatura fazendo uma vistoria na pista, está recolhendo um animal morto. Ok, gente, mantenha o ponto de espera, 983. Golo 90, agora 4 minutos para ingressar na terminal Gels. Se o Sarache terminar, chame o controle em 1201. Golo 90, Salvador Congonhas, nível 360, Pesolu 10, pista 90, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5576, o gol no 397. Um Citation alinhando na pista auxiliar com o mesmo perfil de saída, ok? Controle 198, transponder 5576. Direita após confirmando, portão 3, chama próprio. Chama na gol no 397. Papa Papa, now you are restrict 2000 feet. Restrict 2000 feet clear takeoff, runway 17, the wind is 160 degrees with 05 knots. Restrict 2000 feet, clear to takeoff, runway 17, Mike Papa Papa. Alinha e mantém cabeceira 1-0 inicialmente. Alinha e mantém 1-0, gol, 983. Fez a proa da rotatória pro Golf Piloto. Afirmativo, reporte na rotatória. Oscar. Bonnet 2-3, contact now 120 decimal 8, restrict 2000 feet. 118 decimal 6, 120 decimal 8, Mike Papa Papa, restrict 2000 feet. Salvador, control, good evening, this is Papa Tango, Mike Papa Papa. Good night, Clive Hotel 430. Fly direct to the L position. Request this heading, heading 170 until 10 miles. No problem at all. After deviation, fly the L. After deviation, we'll fly the L, Mike Papa Papa. Ah, visual 107, Mike Fox Rocha. O Golf Pilot. Oi, 18:30, bomboso. Isso. Tira Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, bom dia. Reporte curto final, pista 17, altímetro 1-0, 1-8. 0-1-8, responderá na curta da 1-7. Só para informação, já foi coordenado uma janela para sua decolagem, mais 2 minutos é o estimado, ok? Ok, 2733. Força Aérea 2733, bom dia, prossiga. Fato militar com 07 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia. Faz plano Yankee Salvador Salvador. Ou 2733 para autorização da CNC da Juliette. 2733 vai fazer. Vai agora na. De Salvador e vai fazer o procedimento, confirme. Subir para o 040. Afirmativo. É, a gente vai realizar dois procedimentos e mais 4 TGL em Salvador. Gente, aguarde a cópia, o ajuste 1098, o Força Aérea 2733. Aguardando cópia no 08-2733. Oceané 6140? Oceané 6140, autorização Recife 370. 6140, guarda copo, ajuste 1098. 098, guarda copo. Pedro Oscar no solo de Salvador 17, Bebé? Tá livre? Não, se a sua afetância livre até a próxima, vou ficar louca. Socorro. Quero sair do Dael, vigilância. Dael, direto 360, gol no 983. Afirmo. Tá livre então, reporte para o solo. Vento 180 graus, 07 nós, mais, por mais. Problema quilo bravo. Sim, vai, controle. Problema quilo bravo, vai passar o 020 pro nível 80. Fica presente, modifica e prossegue ser autorizado direto ao nível 085. Costumado de pouso, 1420, o Lima quilo bravo. Autorizado 085, modificado ao 29, pouso no 420. Siga direto, destina. Papa Tango, Mike, Papa, Papa, call now Recife Center, frequency 125.1, if available 13325. Recife Center 1251, 13325, thank you, have a nice day. Have a nice day, you too, please that correct. Controle, voo no 983, solicita proa 185, desvio de informações. Desvio, voo 983, após o desvio, tiver condições, vou ir da EL. Após o desvio, da EL também não terá condições, o Bridge terá. Será que Leda tem condições, 983? Leda terá. Então pronto, só desvio na proa de Leda, quando possível, e a gente vai coordenar aqui e juntar o centro do proa de Bridge. Certo, 983, reportarei quando voa no Leda. O Gono 260 pode prosseguir na descida? Não só prosseguir na descida, mas completar o LS 2010-2018, reportagem duplicada. 2000 vai reportar, obrigado, já. O 21-1402733, sujeito ao tráfego aqui de Salvador. Autorizado então, Salvador. Salvador LS 710, decola da 10, primeira curva à direita, saída a Arthur. Sobe para 040, controle 1208, funciona 0121, você era 2736% do tráfego, 2736. Tira um pátio militar acionado, tá pronto para o táxi? Pronto. O táxi autorizado até ao hotel, vai decolar do hotel ou da cabeceira? Qual é da cabeceira, 2736? Então module agora na 186 para iniciar o táxi até o hotel, funciona 2733. 3, 3. Solo Salvador, bom dia ao Trip 5595, ciente da Juliette para cópia e para Ilhéus na Golf 677. Ilhéus, ciente, aguarde a cópia, o Trip, o ajuste 1018. 1018. 018, 2733. 0 para a cópia. Prossega. Salvador Recife, nível 350, para o ISC 58, pistão 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1208, transponda 5001, 5001. 350, autoridade Recife, o ISC 58, eu estou colar com a Puca, curva esquerda Aracaju, controle 208, transponda 5001, 6140. Correto, 6140, portão 2, chama pronto. Já tá pronto. Portão 2, autorizado puxar, chame táxi. Autorizado puxar, chamar para o táxi, 6140. Isso é 3-3, a intenção é decolar da partida ao hotel ou da cabeceira 1-0? Cabeceira.